Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Para que servem as férias? As aulas estão quase terminando. E para dar um último gás nos alunos, professor Galileu inventou uma atividade diferente. Vem aqui, tá todo mundo com pilha nova no gravador? Mas é a milésima vez que você pergunta isso, Mari. Relaxa, olha lá, a galera tá chegando. E aí, Beto, pra que servem as férias? E aí, meu, que isso, uma enquete? É isso aí então, Betinho. Pra que servem as férias? Ah, pra não fazer nada. Tô contando os dias. Ana, o que você vai fazer nas férias? Viajar. Vou pra Jericoacoara. É tudo de bom. Professora Dora, pra que servem as férias? Pra tudo. Viajar, encontrar amigos, ficar numa rede lendo, até mesmo estudar, fazer um curso. Conhecer algo novo. Férias servem pra gente ser dono do nosso tempo e da nossa vontade. Feita a enquete, nossa pequena equipe de repórteres volta para o estúdio da rádio. Lá, com o professor Galileu, vamos saber por que e para que tanta pergunta e tanta resposta. E aí, pessoal? Rendeu? Nossa, e como? Eu acho que eu falei com uns 50. Eu falei com uns 20. Ah, professor, eu entrevistei mais o pessoal do primeiro ano. Tá, professor, mas e agora? O que que a gente vai fazer com isso, além de saber a opinião de quase todo mundo? Agora vem a parte mais divertida, meu amigo Kleber. Com todas essas respostas, vamos fazer uma estatística. Estatística? Nossa, isso é muito complicado, professor. Imagina, a gente fazendo estatística. Ah, até o nome é difícil. Fica tranquila, Fernandinha. Fazer uma estatística significa organizar os dados. No nosso caso, organizar as respostas, transformando em informações. Quando as informações estiverem disponíveis, poderemos produzir novos conhecimentos. É para isso que serve a estatística. É um ramo especializado da matemática, uma disciplina essencial para o nosso dia a dia. E, é claro, para a física, a estatística também é uma ciência recorrente. Quer dizer que a gente vai transformar todas essas respostas em mais informação, professor? Como vai ser isso? Olha só, antes de se iniciar uma pesquisa, é preciso ter planejamento. E uma das perguntas que pode nos orientar é: o que queremos conhecer a respeito de algo? Em nosso caso, a pergunta é: para que servem as férias? Acontece que a nossa escola tem mais de 2 mil estudantes, além de professores e funcionários. Ou seja, impossível saber a opinião de todo mundo. É aí que a estatística entra. Vamos trabalhar com um conceito de amostragem. Igual aquelas pesquisas de eleição. É, vocês entrevistaram um percentual, algo em torno de 10% do total das pessoas da escola. Agora, podemos fazer um levantamento das respostas. Por exemplo, Bocão, das 20 pessoas que você entrevistou, quantas disseram que as férias servem para viajar? Ih, professor, um monte, ó. Um monte não nos serve de nada, Bocão. Precisamos saber quantas exatamente. Professor, eu anotei, olha só. Para viajar, 27 alunos e 3 professores. Para fazer nada, são 22 alunos. E, desses 22, 18 são homens. Muito bem, Mari. Já temos informações bem significativas e duas respostas para a mesma pergunta. Viajar, não fazer nada. Vê televisão, professor. Tenho aqui, olha só, 8 pessoas. Na minha também tem televisão, mas também tem a galera do esporte. Olha aqui, 14 disseram que serve para jogar futebol, mais 12 andar de bicicleta. Na minha pesquisa também tem andar de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta nas férias. É tudo de bom. Andar de bicicleta na praia. Vocês perceberam, gente? As respostas acabam por se repetir. Vamos trabalhar, então. Começamos por você, Mariana. Viajar. Quantas pessoas disseram que as férias servem para viajar? E assim, professor Galileu e seus repórteres passaram a tarde colhendo, comparando e montando o quadro da pesquisa. Ainda no meio do trabalho, teve alguém que se lembrou de perguntar. Professor, olha só, o que a estatística tem mesmo a ver com a física? E pra variar, a resposta estava na ponta da língua. Achei que vocês não iam perguntar nunca. A estatística é muito importante não só para a física, como para toda a ciência. é um dos meios confiáveis para se obter conhecimento a respeito de algo. Através de teorias de probabilidade e outros recursos e tecnologias, a estatística explica a frequência de fenômenos e prevê a ocorrência desses fenômenos no futuro, dentro de uma margem de erro tolerável. Resposta dada, trabalho retomado. A pesquisa precisava estar pronta até o próximo programa da Rádio Atrito.